Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala aí, Marco Antônio, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem, o programa promete hoje. Verdade. Mas hoje está especialmente empolgante, tem músicas bem legais para tocar. E depois, claro, na sequência, uma entrevista com a Nicole Puzzi. É verdade. Vai ser bem legal. E você sabia que não existe mais a teoria da conspiração, a dúvida se Elvis morreu ou não, né? Ele não morreu. Elvis, ele está onde? Ele está num asilo? Como é que é? Não, ele vive no Guarujá com o codinome de Renzo Mora. Eu achava que o Renzo Mora, na verdade, que a identidade secreta do Renzo, na verdade, era o Jimmy Hoffa, aquele fiscalista. Não é, então? É o Elvis? É o Elvis. Agora, não é, Marco Antônio? O que é? João Alckmin. Pavão Mistério. Ele é o Pavão Misterioso. Maravilha. Vou pra casa dos anos 50, vai. Então? Por sinal, eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito de Maré Baixa, viu? Ah, tá. Tá bom. Vamos lá. Rogério. First the tide rushes in, plants a kiss on the shore, then rolls out to sea, and the sea is very still once more. So I rush to your side like the oncoming tide, with one burning thought, will your arms open wide? At last we're face to face, and as we the tide and its ebb, I'm at peace in the web of your Marco Antônio. Eu idolatro essa música. Ela, infelizmente, ela não é popular, não foi popular. O nome do cantor é Bobby Freeman. A gente até já falou dele em outro programa, mas não tocou essa música. Ele tinha 18 anos aí, quando ele gravou essa canção. E ele é de São Francisco, nasceu em 1940. E o maior sucesso dele foi... E essa canção é de 59, e o maior sucesso dele foi em 58, cerca de 10 meses antes, com a canção Do You Wanna Dance, né, que a gente daqui a pouco vai tocar só um trechinho. Obviamente é uma canção muito famosa, teve várias versões como Del Shannon, Beach Boys, Johnny Rivers, Bette Midler, John Lennon, e até o teu ator favorito cantava, o David Hasselhoff, do Super Máquina. Ah, tá. Sabe? Tá. Sim, aquele... Eu gosto, cara, tudo. mas o cara é o maior cara de pau da face da terra, né? Ele é descarado, assim, e até em entrevistas o cara mantém aquela persona de "Oh, hello, hi, I'm David Hasselhoff", né? Mas o que eu acho bacana é que ele sabe se auto-satirizar. Ele sabe que ele... Que ele é canastrão. Cara de pau. Hã? Ele sabe que ele é canastrão. Exatamente, ele sabe, é completamente picareta. Ele assume. E há um tempo atrás ele estava, sabe onde? Ele estava em Cascais, em Portugal, numa festa mega lá de sucesso dos anos 80. Ele estava lá, David Hasselhoff, ele foi com um carro do Super Máquina, e ele é descaramento, e também aproveitou e cantou. Diz que era o pessoal se mandando assim. E já se vendeu bastante na Alemanha como cantor. Vamos tocar com um trechinho da versão original do Do You Wanna Dance, que é de 58, do Bobby Freeman, por favor. Vamos lá. Bom, essa particularmente eu gosto muito da música, mas com Johnny Rivers. Com Johnny Rivers, né? Fez muito sucesso no Brasil, se eu não me engano, mais sucesso no Brasil até do que sim. Na América do Norte, a versão do Johnny Rivers. Sim, sim, sim. O Bobby Freeman pode ser ouvido em trilhas sonoras de filmes como American Graffiti, né, Loucuras de Verão, ou Loucuras de Verão, que é do George Lucas, Rock and Roll High School, aquele filme com os Ramones, um filme, acho, bem mediano, assim, uma comédia romântica com um dos atores mais injustiçados, na minha opinião, de Hollywood, que é o Kevin Bacon, um filme chamado Ele Disse, Ela Disse, e também num filme do meu ator favorito, John Travolta, Olha Quem Está Falando Também. Ele fez, né, três, que, assim, o primeiro era com um bebê menino falante, esse segundo, que é o que toca a música do Bob, é com uma menina falante, e o terceiro, Abominável, com cachorros falantes. Então, a gente pode ir para... vamos para os anos... Vamos embora. 60? Já está na ponta da agulha. Vamos lá. Maravilha, obrigado. The city lights, the pretty lights, they can warm the coldest nights. All the people going places, smiling with electric faces. What they find, the glow erases, but what they lose, the glow replaces, and life is love. Marco Antônio. Tá, esse grupo aí é o The Box Tops. E essa canção chama Neon Rainbow, não, ou seja, Arco-Íris de Neon, de 67. Eles tiveram no mesmo ano um grande sucesso chamado The Letter. A gente até tocou num outro programa, um trecho. E também o segundo sucesso deles, que foi uma canção chamada Cry Like a Baby, a gente vai tocar daqui a pouquinho. Que não é a que eu mais gosto, viu? Hã? Não é nenhuma dessas a que eu mais gosto. É, Cry Like a Baby, que a gente vai tocar daqui a pouquinho, eu acho uma canção muito bacana, né? Eles até, aquele, o maior crítico, um dos maiores críticos de rock dos Estados Unidos, Lester Bangs, que já trabalhava na revista Rolling Stone, ele até, naquele filme Quase Famosos, ele é interpretado pelo falecido Philip Seymour Hoffman, ele era grande fã da banda, e é que o problema mesmo da banda é que o Alex Chilton, que era o vocal, ele exigiu que fosse o grupo todo que fosse, que a gravadora aceitasse, né? E a gravadora, na verdade, queria lançá-lo como, tipo assim, teen idol, né? Ídolo jovem. Então, aconteceu até de teve algum, até aconteceu com algumas canções do grupo, os integrantes ficaram pé da vida, porque, literalmente, a voz do Alex Chilton foi usada, mas eram músicos de estúdio, um troço meio, assim, Monkees, sabe? Tentaram transformar isso num quase que num grupo fake, assim. E até, eles tiveram muitas brigas entre eles por causa disso. Então a gravadora sempre dando força para o Alex, mas não dando a mínima para os outros integrantes. Né? Essa banda pode ser ouvida nas seguintes trilhas, né? Num filme chamado Polly, um papagaio bom de papo, que era aquelas imitações, aquelas consequências do Babe, do porquinho, né? Depois daquele sucesso do porquinho falante, vieram assim 50 filmes com urubu, corvo, lagartixa falante e tudo mais. Um também chamado London Boulevard, que em português era O Último Guarda-Costas, com Colin Farrell e um ator britânico que eu adoro, chamado Ray Winston, que normalmente faz papel de gangsters, e também em Whiteout, que era, no Brasil era Terror na Antártica. Então, eles começaram esse grupo Box Tops com o nome de The Devils, em homenagem ao Coupe de Ville, aquele carro. E essa canção que a gente ouviu, Neon Rainbow, ela misturava um pouquinho de psychedelic rock com pop. Então, vamos tocar um pouquinho do Cry Like a Baby? Vamos, e eu vou te mostrar depois qual é a que eu gosto deles. Sim. Vamos sim. Lá, Rogério Alcântara. Essa realmente é uma música muito bonita, não tem a menor dúvida. Mas qual é que tu mais gosta dele? É The Letter? É? A The Letter é a que tu gostas mais, querido? Não. Mostrarei para você. Pode tocar um pedacinho agora ou quer ficar... Não, vou pegá-la aqui já e já tá. Vou tocá-la para que você a veja. Depende de eu achar essa inglês. Eu não me lembro se quando a gente... quando eu toquei outra música deles obscura há alguns meses, eu não me lembro se chegasse a falar que fosse. Eu acho que não chegasse a falar. Não falei. Tá. Vamos lá, Rogério. And planes are passing by. They mean a trip to Paris or Rome for someone else, but not for me. the trains and the boats and planes took you away. É essa, Marco Antônio. Essa, qual é o nome dessa aí? Se não me engano, eu toquei foi Trains, Happy Time. Trains programa. And the Boots and Planes. Ah, tá. Eu, se não me engano, é de 2 anos depois. Exatamente. Deixa eu escutar aqui. Isso. Então, deixa eu ver. Vamos pra... Vamos. Ah, uma coisinha. Não, só falando... Ah, não, já tem alguns filmes que tocam já. Canções do... Vamos pra dos anos 70? Vambora. Marco Antônio. Ah, isso é um, na minha opinião, é um funk excepcional, funk de verdade. Não tem sucesso, é de 78, o nome do grupo é Brass Construction. O nome da canção é Love You. Ela é escrita de duas formas, no caso, ou Love You, ou então L-O-V-E-U, que tem a pronúncia de You, né? Love You. Como eu falei, não tem sucesso. O maior hit deles foi em 76, uma canção chamada Moving, que a gente já tocou até um trechinho num outro programa que a gente mencionou esse grupo. Queria pedir até para tocar, toque tipo, se puder, mais, um pouquinho mais de um minuto, que é quando entra a voz deles, tá. Pode ser que uma canção bem longa, Moving, então, fez bastante lá. Sucesso. Isso é o verdadeiro funk. É maravilhoso, né? Essa canção aí é Moving, e ela é de 76, né? E esse grupo Bad Construction pode ser ouvido em trilhas sonoras como dos filmes Bones, Anjo das Trevas, com Snoop Dogg e a Pam Grier, um chamado Autofocus, se escreve, ou então Autofocus, a pronúncia, né? Sobre a vida de tarado daquele astro da série Guerra Sombra e Água Fresca. Num filme sobre motoqueiros em rachas chamado Corridas com Destinas, com o excelente Larry Fishburne e algumas outras. Esse grupo aí, na minha opinião, dos grandes grupos da real funk music americana. Vamos para dos anos 80? Vamos nessa. Please do something. KC. É, esse é o grande KC, né, do KC and the Sunshine Band. Essa canção é mais uma daquelas que a gente desencava semanalmente aqui, canções que tinham tudo para fazer sucesso, mas que por uma razão ou outra não fizeram. O nome dessa canção é Nothing Sadder Than a Heartache, ou seja, nada é mais triste do que um coração quebrado, uma dor no coração. É uma das poucas canções do KC que não tem duplo sentido e é das mais contemplativas. Né? O grupo, o nome dele é Harry Wayne Casey, que era o cabeça dessa banda, por isso que ele usa o Casey, C-A-S-E-Y, daí dá para fazer tipo assim, um joguinho de com letras e botar KC, né? Casey. Uhum. Ele vem de Haley, uma cidade da Flórida, que tem hoje uma população de cerca de 300 mil habitantes, sendo que 93% fala espanhol. Olha só. Ah, tá. Imagina a concentração. Ele fundou um grupo em 1973, né, um grupo que a Showtime adora, também é um grupo que maravilhoso. Eles tiveram muito sucesso na era disco, que a gente tocou aí de 81, né, e os maiores sucessos desse grupo foram That's the Way I Like It, Shake, Shake, Shake, or Shake Your Booty, I'm Your Boogeyman, Keep It Coming Love, Get Down Tonight, Boogie Shoes. E vamos tocar um trechinho, por favor, da música de 83, da fase dos anos 80 do grupo KC and the Sunshine Band, que fez sucesso, por favor, pessoal, só lembrar. Com a Showtime, a máquina do som. Maravilha de música, né? Eu gosto. E na época, quem fazia muito sucesso também, ou melhor, fez sucesso com uma música, foi Joe Jeffrey, com My Pledge of Love. E tinha uma... Sim. Até, daria quase para dizer que eles eram mais ou menos irmãos em termos de talento, assim. Eu consigo imaginar músicas até do KC cantadas por ele e vice-versa, assim. Essa canção que a gente tocou um trechinho aí foi Give It Up, né? Que é de 83. Fez bastante sucesso. Podemos então ir para... Podemos. A entrevistada já está? A nossa musa de sempre já está no ar com você. Tá. É uma honra, então, a nossa entrevistada, a atriz Nicole Puzzi. Ela nasceu num sítio em Floraí, que é uma cidade a cerca de 6 horas de Curitiba. Morou com 4 irmãos lá. Com 12 anos se mudou para São Paulo com a convicção de ser freira. Daí logo mudou de ideia quando a irmã a levou para desfilar. Ela daí se tornou modelo profissional. Alguns dos trabalhos dela, ela fez vários filmes na Boca do Lixo, chamado Boca do Lixo. Alguns dos filmes foram, grande parte deles, campeões de bilheteria. Então ela estreou, na verdade, numa novela com o Antônio Fagundes e a Maria Isabel de Lisandro, chamado O Machão. Ela fez filmes como O Prisioneiro do Sexo, Dama do Prazer, O Bom Burguês, Bandido Fúria do Sexo, que é do Davi Cardoso, Arielle, que é um grande sucesso, Convite ao Prazer, Filhos e Amantes, um filme que eu adoro, Francisco Ramalho Júnior, Eros, Deus do Amor. Ela fez 4 filmes com o Walter Uncuri, né? Esse Eros, Deus do Amor foi um deles. Retrato Falado de uma Mulher Sem Pudor. Também fez o filme Gabriela, a versão cinematográfica, aquela fotografada pelo Carlos de Palma, dirigido pelo Bruno Barreto, com Marcello Mastroianni. O papel dela até era Malvina, se eu não me engano, na novela dos anos 70, era papel da Elizabeth Savala. fez novelas como Tranos e Caretas, Mania de Querer, fez também uma comédia de terror bem popular chamada Sete Vampiras, fez um filme do falecido Carlos Faixembá, Anjos do Arrabalde, filme, por exemplo, Eu, aquele filme com o Tarcísio Meira, também do Walter Mucuri, novela Barriga de Aluguel, ela está aqui nos dando a honra da presença. Tudo bem, Nicole? Oi, querido, tudo bom, e você? Tudo bem, estou nervoso, tá? Mas eu vou tentar me acalmar, vou tomar um draminho aqui. Toma um Rivotril. Isso, Rivotril está melhor. Só um detalhe, se você... Fazer uma batida aqui com Rivotril e maçã e banana. Se você me permite, o Marco Antônio, mas o filme O Bom Burguês, se eu não estiver enganado, Nicole, era mais um filme político, né? Sim. Era um filme com... Acho que era com o Zé Wilker, o Jardel Melo, né? Era um filme político. Era um filme eminente político. E Caldeira, se eu não me engano. Isso. Doc Comparato, eu me lembro bem desse filme, porque era a história de um gerente de banco que, história real, diga-se de passagem, que financiava os grupos terroristas. Terroristas, exatamente. Exato, foi isso mesmo. Nicole, diz assim pra gente, como é que foi, assim, uma pessoa que queria ser freira, daí daqui a pouco encarar São Paulo, e daqui a pouco daí ir trabalhar na Tupi e tudo mais, me fala um pouquinho dessa mutação aí. Não, foi assim, pra mim foi natural, porque eu sempre fiz o que eu quis, né? Eu era tipo a ovelha negra da família, né? E aí eu vim pra São Paulo, a minha ideia, realmente, eu queria ir para o colégio de freira, né? Porque eu não queria me casar. As minhas irmãs todas sonhavam com casamento, eu não. Eu queria terminar minha vida sem ninguém do meu lado, não queria casar de jeito nenhum. Mas aí minha irmã foi pro colégio de freira. Mas eu sabia que ela não ia ficar, porque ela queria casar, né? Aí eu comecei a desfilar e uma coisa levou a outra. E foi assim. Daí, de repente, conheci o cinema, a Rua do Triunfo, e amei ter feito meus filmes. Fui muito feliz lá. E me diz uma coisa, assim, foste descoberto frequentando uma padaria, foi isso? Eu estou te perguntando porque tem mitos e folclores, por exemplo, em Hollywood, de muitas atrizes que foram encontradas frequentando, tinha uma farmácia chamada Schwab's, que existia lá, que muitas atrizes possivelmente foram encontradas, foram encontradas por olheiros, diríamos assim, de estúdios lá. E eu ouvi falar alguma coisa de ter sido encontrada numa padaria, quem foi? Foi o Davi Cardoso que te encontrou? Lá, foi o Antônio Meliandi, o fotógrafo, como é que foi isso? Não, foi assim, eu já participava de alguns programas humorísticos da TV Tupi, porque naquela época não tinha essa coisa de idade, você participava com a idade, com qualquer idade, eu tinha, já desde os 14 anos, eu fazia programa humorístico com o Costinha, com o Walter Dávila, com a Maria Tereza, uma porção de gente, que ainda, tem alguns estão vivos ainda, né? Tipo aquele programa Reapertura, aquele Apertura que tinha? Não entendi. Alô, desculpa, alô? Oi. Eu perguntei se era tipo aquele programa Reapertura que tinha na Tupi? Era aqueles na programas Tupi. De humor, de sketches, tinha né? Programas. Tinha um programa chamado Agência Big Tag, tinha outro que era Domingo é Dia de Graça, e sim, outros também lembro mais os nomes. Trabalhei com Golias, né? Mas eu comecei lá com 14 anos. Aí com 17 anos, aí lá perto da TV Tupi, tinha uma padaria, que era uma padaria que ficou muito famosa, porque todos os artistas vinham lá. Inclusive lá foi que eu conheci Belchior, conheci Fagner, conheci uma porção de gente. Mas Belchior foi meu amigo durante muito tempo. E aí, assim, nessa padaria, eu estava lá conversando com o Bebê Santana nessa fase, nessa época que eu tinha 17, estava conversando com o Bebê Santana quando chegou o Davi. Já, segundo ele, de olho em mim, porque me viu de longe, veio lá para pedir para o Bebê apresentar, né? E aí, ele me fez um convite, e eu fui lá, fiz as fotos, ficaram excelentes, eu gostei do texto e fiz o primeiro filme. Né? Fiz o primeiro filme com o Davi. Foi um filme maravilhoso. As pessoas não entenderam muito a Porra Chanchada. Aliás, esse nome... É um nome que tenta denegrir a imagem dos filmes nacionais da década de 70, né? Mas teve filmes muito bons. Teve umas bobagens, mas teve filmes muito bons. Como esse, Corridas pelo Pecado. O Davi, vale dizer, ele já foi entrevistado pela gente. Ele contou essa história aqui. Ele contou essa mesma história. Ele estava escutando e ele manda um grande beijo e disse que mandou dizer que ele te acha uma grande profissional, uma ótima amiga, e falou que tu adulterou a idade da carteira para poder trabalhar com ele. Foi exatamente isso. Eu não vou ler daqui, coitado. Imagina, uma menina de 17 anos, do interior, né? Aí um pouquinho mais alto, querida, por favor. Bonitão, com espertão, Gabi Cardoso, né? O rei, né? Aí eu falei, quero fazer esse filme, mas o que, que eu ia fazer? Eu não podia mostrar a minha identidade para ele, né? Porque ele era menor. E o Davi era muito correto, sabe? Ele sempre foi sério, correto, extremamente profissional. E aí eu fui na Praça da Sé, em plena ditadura, e consegui tirar um registro, e do registro eu tirei o documento, adulterando a minha idade. Muito legal. Eu era vida negra. Eu não era fácil. Fala como é que foi o teu trabalho um pouquinho, né, um dos diretores mais lembrados, até eu tive a honra até de conhecê-lo até nos Estados Unidos, quando ele estava lançando Forever, com Ben Gazzara, que era o diretor paulista Walter Hugo Cury. E fizesse 4 filmes com ele, né? Convite ao Prazer, Eros, Prisioneiro do Sexo e Eu. Fala um pouquinho como é que foi teu trabalho, seja que eras uma das atrizes favoritas dele. Sim, eu tive essa felicidade nos anos 70, era eu e Sandra Breuer, as atrizes favoritas dele. Então eu tive essa felicidade de ser a musa do Walter Hugo Cury. E o Walter Hugo Cury foi um dos maiores diretores do nosso país. Ele, assim, eu acho que ele foi injustiçado depois da morte dele, mas todos estudantes do cinema, quando assistem os filmes do Walter Hugo Cury, compreendem quem ele foi, a importância que ele teve no cinema nacional, porque ele fazia filmes desde os anos 50, né? Ele já começou a fazer filmes desde os anos 50. Então, ele era um grande diretor. Era tipo assim, nosso Buñuel. Né? Ele era fantástico. É, o pessoal comparava também com Antonioni. Um dos melhores diretores de todos os tempos no cinema nacional. E fala de um filme que foi um grande sucesso de bilheteria, que fizesse, dirigido pelo galã e ator, pelo galã e diretor John Herbert, aquele filme Ariela. Lembro que tem uma cena bem picante, com a Jennifer Lane. Fala um pouquinho da tua experiência também naquele filme, que é um longa muito reprisado, e assim, foi um filme assim, que teve bastante sucesso de bilheteria e chocou muita gente na época. Foi. Ariela foi um filme que chocou bastante, até porque a autora do Sandra livro, Hills, do filme foi baseado, né? E que foi também a roteirista do filme, era a Cassandra Rios. A Cassandra Rios foi uma escritora perseguida pela ditadura, uma escritora maldita, né? E ela só não sobreviveu, o mito da Cassandra Rios não sobreviveu tanto, porque ela era mulher e lésbica. Então as pessoas tentam jogar isso para baixo do pano. É um preconceito que existe, né? Mas ela vendeu muito mais livros do que nossa, ela vendeu mais livros até quando ela morreu, mais do que o Jorge Amado. Ela foi elogiada pelo Jorge Amado, sabe? Ela era o Nelson Rodrigues de Faia. E a Cassandra escrevia muito tema do lesbianismo, né? E de sexo. Ela escreveu, começou a escrever em, acho que em 1948, né? E aí, quando ela resolveu levar a papel o primeiro livro dela, ela exigiu que fosse eu. Ela não queria outra pessoa. E aí o Zé Robes quase enlouqueceu porque eu estava abandonando a carreira. Eu ia me casar. Eu ia quebrar meu juramento de nunca me casar. Mas como é que é o John Herbert como diretor? Aí quando eu fui para a Inglaterra, eu falei assim, maravilhosa a Inglaterra, mas escurecer às 2 horas da tarde não dá para mim, né? Como é que era como diretor o John Herbert? O Johnny, ele era um grande diretor também. Ele era uma pessoa fantástica, um amigo, sabe? Uma pessoa que soube dirigir esse filme, uma pessoa que ele era... Como ele era ator, ele sabia tirar essa essência do ator, da atriz, né? Então ele esteve do meu lado como amigo, como diretor e como ator do meu lado, me ensinando, me falando comigo, passando para mim tudo aquilo que eu precisava para fazer um papel tão dramático, tão forte, né? Então, é uma pena, o John Herbert deixou uma lacuna como diretor e como ator. As pessoas lembram dele até hoje com muito carinho. Ele era uma pessoa fantástica. Que legal. Como tem muitos filmes, eu meio escolhi alguns só para citar, falar um pouquinho rapidamente, assim, por exemplo, eu queria saber um pouquinho de um filme que, infelizmente, está super esquecido, mas é um filme que eu gosto bastante, do Francisco Amálio Júnior, o filme que fizer chamado Filhos e Amantes. Qual é a tua, assim, como pensas nesse filme? O que te vem à cabeça, assim, de memória? Então, esse filme, eu fui muito elogiada pelo meu trabalho nesse filme. Realmente era um trabalho bom. Eu não tenho problema de falar que eu fui mal ou bem no filme, não, viu? Fui muito elogiada nesse filme. Eu gostei muito do papel que eu fiz. O filme era muito sensível, tinha o Valmor Chagas, tinha o René de Guilmão, a Lúcia Boníssima, tinha uma porção de gente assim conhecida. E eu me lembro, assim, desse filme com muito carinho, porque a gente filmou em Atibaia, e de repente, Atibaia? Foi Atibaia? Atibaia é aqui, foi ali no Rio, naquela... Ah, eu não esqueci o nome do lugar. Eu me lembro que o filme foi muito elogiado, mas infelizmente é um filme que é pouco exibido na TV, muita gente não lembra, e eu vi duas vezes, e é um filme que eu realmente gosto muito. Eu acho que tem uma pegada, assim, como falaste, muito sensível, assim, um filme, assim, mas eu não sei porque é um filme que foi injustamente, assim, meio relegado ao esquecimento. Fala um pouquinho do filme As Sete Vampiras, o terrir do grande Ivan Cardoso. O que te lembra desse filme? Esse As Sete Vampiras, o truco do Ivan Cardoso era que, como roteirista, o Luquete, quando você disse, Luquete, né? A gente entrevistou ele já aqui. O Luquete está com 90 e poucos anos, você sabe, e continua totalmente lúcido, e o Luquete foi a pessoa que fez. Mais lúcido que eu e tu, né, ele Nicole? Ele é muito humilde, ele não fala isso, mas a gente sabe que foi ele quem fez com os roteiros dele. Claro, o Zé do Caixão tem seus méritos, né? Mas o Luquete com os roteiros dele é o mestre do terror no Brasil. E o Luquete fez escreveu As Sete Vampiras, e tanto o Ivan quanto ele queriam realmente que eu fizesse o personagem principal. Eu fiz, foi muito agradável, foi muito gostoso, né? Eu fiquei muito feia no filme, que era muito bacana, porque eu era mordida por uma planta, né? E é um filme que ficou na memória das pessoas. Eu gostaria que Filhos e Amantes do Ramalho também tivesse ficado. Ah, sim, e no filme Diamante, o assistente de direção era o Jaime Monjardim. Nós éramos muito amigos naquela época. Depois ele se afastou um pouco, né? Mas a gente era muito amigo naquela época. Você vê cada coisa que a gente vê as pessoas brotarem, surgirem e crescerem, né? Isso é muito bom. O Jaime Monjardim começou nesse filme, comigo. O Luquete, a gente entrevistou no programa, depois até a gente entrevistou o filho dele. Vou te dizer, o Luquete, com 80 anos, está mais lúcido que eu, o João Alckmin e tu juntas, eu acho. Né? Bom, também ser mais lúcido do que eu, qualquer um é, né? Qualquer um é mais lúcido do que eu. Querida, fala, por favor, Nicole, do que te lembras filmando em Paraty, até Paraty, no caso, dubla a Bahia, no filme Gabriela, do Barreto, com Marcelo Mastroianni. O que te lembras da tua experiência trabalhando nesse filme? Foi muito bom. Olha, eu gostei de todos os filmes que eu fiz. Nesse filme foi muito, muito bom, porque eu conheci um ídolo, que era o Marcelo Mastroianni, ele me tratou muito bem. E foi nesse filme que eu descobri que estava grávida. Eu não sabia que eu estava grávida quando eu comecei a fazer o filme. E aí eu descobri, quase no final da filmagem, já descobri que estava grávida. E o detalhe curioso, assim, que aconteceu, foi que quando a produção ficou sabendo, fiz questão de falar para a produção, né, porque para apressar as minhas cenas, para que eu não atrapalhasse o bom andamento da filmagem, né. E quando o Marcelo Mastroianni e o pessoal ficou sabendo, o pessoal italiano, eles eram muito, de tudo que eu compreendi, eles eram muito distantes, né? quando eles ficaram sabendo, eles passaram a me tratar assim, sabe, como uma princesa. Eles faziam coisas pra mim, sabe? Eles eram caras assim, tiveram um comportamento maravilhoso. Mas legal. Trabalhar com italiano mesmo é muito difícil, não é fácil, não. Se bem que vai falar italiano, era um jeito, né? E olha que tu és de origem italiana também, hein? Eu morei na Itália, por isso que eu falo que italiano é um bicho difícil, porque eu morei lá. Minha mãe era italiana, eu amo minha mãe, eu amo até hoje. Moraste uns dois anos lá, né? É? Moraste uns dois anos na Itália, né? Foi. Uns dois anos. Eu fiz um curso de interpretação, né, na Cinecittà. Que lá eles têm um estúdio significar. Eles, claro. Eles dão curso de interpretação, eles dão curso de produção, fiz curso de produção também, fiz vários cursos na significar. Porque como italiana, como cidadã italiana, a gente tinha acesso a esses cursos quase que gratuitamente, sabe? É mesmo? Era, tinha só um valor assim, nem lembro, não é um valorzinho muito baixo, então você podia fazer quantos cursos quisesse. Eu aproveitei e fiz bastante. Então, foi legal demais, cara. Foi uma coisa assim. Essa era a parte gostosa da Itália, foi fazer esses cursos. Deixa eu perguntar assim também, fizesse várias peças de teatro. E tem uma amiga minha que é de Itabuna, mas mora em São Paulo, chamada Gabriela Galvão, tá? E eu me lembro que eu estava conversando com a Gabriela há uns dois anos, e ela é sobrinha. Do Ney Galvão, do falecido estilista e ator Ney Galvão, com quem trabalhaste. E eu me lembro que a gente, que vocês fizeram uma peça, eu não sei se foi na Isto É ou na Veja, deve ter sido lá por 88, que eu me lembro lendo uma resenha, dizendo que era uma comédia, que estrelava com o Ney Galvão, com o falecido Ney, e dizia que vocês estavam tão bem e o texto era tão engraçado que o público, que vocês precisavam às vezes atrasar as falas, porque o pessoal ficava rindo tanto que vocês às vezes tinham que esperar o pessoal parar de rir para poderem ouvir os outros trechos. Qual era essa peça e o que, que te lembras dela? Então, essa peça foi em 84, né? É uma peça que eu fui apresentada ao autor, e o autor estava iniciando também. Era um autor muito tímido, muito fofinho, sabe? E ele usava um óculos assim, muito forte, que tinha uma miopia muito grande. E eu fiquei muito carinho desse autor. E quem me apresentou foi o Jacques Cladeau, que era o diretor. E eu resolvi lançar esse autor, né? Porque eu gostei do texto, eu quero saber. É o primeiro texto dele, eu vou lançar esse autor. Esse autor se chama Valcir Carrasco. Uau. É, nunca mais trabalhei com ele, nunca mais ele me chamou para trabalhar, eu acho que eu fui sério. Os principais autores de novela na Globo. Nunca mais ele me chamou para fazer nada, eu fiz uma novela chamada Mania de Querer, que ele escreveu para o SBT, mas não foi ele que me chamou, não, foi o diretor, né, ele nem sabia que eu ia fazer a novela. Mas o Valcir é meu amigo até hoje, eu gosto dele, né. Sim. Qual era o nome da peça que eu não me lembro? A peça era O Terceiro Beijo. Ah, tá. O Terceiro Beijo. Foi um sucesso muito, muito grande. Porque tinha um grande autor, né, que é, apesar de ser a primeira peça dele, mas já mostrava o talento que ele tem, né? E tinha o Ney Galvão, para desespero do Clodovil, que eu era apaixonado pelo Ney Galvão, né? Que Deus o tenha. Eu me lembro os críticos elogiando, né, até surpresos, que, pô, o cara não tinha um background de ator, e dizendo que vocês tinham muita química no palco, e aquilo que eu falei antes do pessoal, dizendo que o público ria o tempo inteiro na peça. É o tempo todo, o tempo todo. É. A peça atrasava quase 20 minutos, porque a gente parava, as pessoas riam, a gente tinha que... Porque se a gente continuasse... O pessoal não ia ouvir, né? Aplaudiam. Foi uma loucura. Realmente essa peça foi... Tanto é que essa peça, o Ney me surpreendeu como ator. O Ney estava assim, excelente. Além de ser uma pessoa maravilhosa, além de ser uma pessoa fantástica, o Ney também. E depois, nessa peça, quem foi assistir foi o Paulo Antônio. O estava tão elogioso, tanto a mim quanto a lei. E eu acabei fazendo, em seguida dessa peça, eu acabei sendo convidada para fazer uma peça com o Paulo Autran, esse tartufo de Molière com o Paulo Autran, por causa dessa peça. Sim, por causa dessa peça, que legal, que legal. Nossa, gente, coisa boa, né? Poxa, me diz uma coisinha assim, eu fiz essa pergunta para o... pro Davi Cardoso, acho que fiz também pro Carlo Mossi. Eu queria saber assim, se é um peso meio grande, claro que te ajudou muito na carreira esse lance de sensualidade e tudo mais, mas em qual momento que isso começou a ser quase que uma cruz para ti? Se é que começou, no sentido assim, quanto isso também te limitou no sentido de ponto de vista de como os diretores e os diretores te veem, no caso, por essa pecha, digamos assim, esse, se é um estigma ou não ser uma sex symbol, e já que és, não adianta dizer que não, mas já és há quase 4 décadas. Olha, vamos por parte, né? Eu adorei ter sido sex symbol enquanto eu estava no cinema. Uhum. Nessa fase do cinema, era um respeito total, amizade total. Os diretores eram maravilhosos, nunca existiu no cinema o bendito teste do sofá, né? Então, nós éramos bastante respeitadas e eu fui muito feliz. Aí eu fui para a televisão. O que foi muito pesado, porque era um outro, eu não estava preparada para esse ambiente. Era um ambiente muito complicado, onde que você não fazia amizade, era um ambiente onde as pessoas tinham um problema, um preconceito contra quem vinha com imagem sexual. E como eu não parava de trabalhar, eu fazia uma coisa, fazia outra, além disso eu tinha minha vida pessoal também, né? Em que eu comecei a entrar numa fase assim, de muito estresse. E aí eu sofri durante um tempo, sofri bastante por ser símbolo sexual, na época ainda, porque era muito pesado carregar ser atriz e sofrer a pressão das pessoas nas ruas, porque aí eu passei a ser conhecida por todas as pessoas por causa da TV, né? Uhum. Então, sofri essa pressão nas ruas. Eu cheguei a tentar me bater na rua, sabe? Só me apanhei porque eu revidei, né? A pessoa veio me dar um soco, eu já fui revidando e dando outro na cara, né? Mas aí, quando a pessoa virou pra mim e falou assim, só tem dia por mês, eu falei, caraca, você assistiu meus filmes? Como é que ela sabia, né? Porque os filmes eram censurados há 21 anos, há 18, 21 anos. Como é que ela sabia? Aí eu sei quem você é. Ah, falou que eu sei quem você é, conhece toda a minha vida, sabe? E aí, assim, foram várias coisas assim, e isso me estressou bastante. Foi assim que eu fui para a televisão. Eu tive um impacto muito grande, principalmente com mulheres. Eu não sei porque, eu sou feminista, eu não sei porque a mulher ataca tanto a outra mulher. Eu não sei porque a mulher não é unida, sabe? E eu sofri muito isso, mas eu acho que é frustração. Quando a mulher é frustrada, quando ela não é realizada, ela costuma jogar para cima da outra mulher toda aquela frustração dela, tudo aquilo que ela gostaria de ser, ela joga para outra mulher, sabe? Entendi. Então, ela não se realiza sexualmente, então, assim, isso na época era muito mais forte até do que hoje. Mas ainda hoje tem isso, quando a mulher não é realizada sexualmente, não é realizada como ser humano, como mulher, ela ataca a outra mulher. Eu acho uma pena isso, acho que a mulher deveria ser mais unida. Mas nessa fase eu sofri essas consequências todas e entrei em depressão profunda e durante um tempo eu sofri. Até Uau. Que eu vi que ninguém mais sofreu, sabe? Eu falei, quer saber, eu não vou mais sofrer com isso não. Eu sabia que tão feliz como símbolo sexual, fui tão feliz nos meus filmes, né? Mas foi um período assim, de alguns anos, acho que foi uns 4 ou 5 anos. E aí eu... Sabe, eu resolvi me assumir mesmo a pessoa que eu sou, resolvi falar assim, começar a falar, assumir os filmes que eu fiz, e foi o melhor momento assim pra mim, porque depois que eu falei, fiz filmes, que eu não tinha achado esse livro aí, problema meu, gostei de ter feito, sabe? Aí depois fui morar na Itália, né, nessa fase já em 2002, né, 2003, sei lá, fui morar na Itália, fiquei lá. e refleti bastante, foi muito bom, porque eu refleti muito sobre tudo que eu tinha feito e voltei maravilhosa para festa. Hoje em dia, por causa do programa que eu faço no Canal Brasil, e eu ia te perguntar sobre ele, as pessoas vêm assim, ainda me veem como se fosse sexual. Mas fazer o quê, né? Como é que está sendo para ti esse trabalho de apresentadora? Como é que é o apresentar? Vale dizer, gente, o nome do programa é Pornolândia, mas não é pornô, viu, gente? Por favor. Mas fala um pouquinho do programa. Eu costumo dizer que é um programa familiar, mas o nome é Pornolândia. Olha, falar a verdade, eu não gosto do nome, não, sabe? Porque o nome não diz muito o que é o programa. Mas não eu acho apelativo também. Eu sou contratada. Né? Uhum. Eu adoro o programa, mas eu acho que o nome poderia ser um pouco mais suave. Mas, de qualquer maneira, também estou me lixando também, sabe? Quem quiser falar, quem quiser julgar o programa sem assistir, problema da pessoa, da cabeça da pessoa. O programa eu acho muito bom. Nós levamos pessoas bastante interessantes. Todo tema do programa é relacionado a sexo. Então, nós conversamos, por exemplo, com o João Willis, o deputado. Uhum. Ele tem uma postura, uma visão da sexualidade, que é dele. Então nós deixamos a pessoa livre, a gente não está ali para contestar, a gente está ali para conversar com a pessoa com muito bom humor. Nós tivemos um padre, nós tivemos um pai de santo, nós tivemos um cirurgião plástico que foi falar tudo ligado ao tema sexo. Uhum. Sabe, cada um na sua especialidade. Nós tivemos grandes autores de livros, nós tivemos prostitutas, sabe? Nós tivemos uma prostituta que fazia filme erótico e ela era evangélica. Ela ia pro programa com uma Bíblia dentro da bolsa. Uhum. Sabe? Então, assim, cada pessoa faz o que bem entender da vida. Eu não sou eu que vou julgar, eu não julgo aqui, porque se a pessoa fosse dar mal com o que ela está fazendo, ela vai carregar esse problema, ela vai suportar. Se tiver uma vida após a morte em que a pessoa vai ter que responder perante Deus, perante sei lá quem, ela que vai responder, sabe? Então, assim, quem sou eu para querer fiscalizar a vida do outro? Quem sou eu para querer fiscalizar o sexo do outro? Uhum. Né? A forma que ele conduz? Quem sou eu para julgar? Sabe? Então, assim, nesse programa a cabeça da gente é dessa forma, a gente leva as pessoas falam a maneira que elas veem o mundo através do sexo e nós só conversamos, né? Maravilha. Nós só conversamos, nós tivemos com uma travesti que é a Mara Moira, que faz palestra na USP, ela dá palestra no mundo inteiro. Ela era uma travesti de rua. Uhum. Sabe, mas aí ela saiu de. Não é que ela saiu da rua, ela evoluiu como pessoa, começou a fazer um trabalho fantástico em favor das travestis e hoje faz palestra no mundo inteiro. Então a gente tem uma preocupação com as pessoas que vão no programa. Uhum. Não é simplesmente que chega lá, ai, vamos falar, opa, parece que está todo mundo tentando. Não é isso, né? um programa que eu gosto, e até porque assim. Eu também apareço com umas roupinhas bonitas e faço um estilo. Eu sou bem eu no programa, faço o meu estilo, bem eu mesmo. E as pessoas acham que eu ainda estou bacaninha, que eu ainda estou legal, e eu recebo muitas propostas indecentes, mas não respondo, não. Nicole, Marco Antônio. Marco Antônio, desculpe. Eu gostaria de dizer o seguinte. Os filmes feitos na época da Nicole Puse eram, acima de tudo, uma coisa de coragem também. Porque nós não podemos esquecer que nós vivíamos uma repressão brutal. Então era preciso muita coragem e talvez fosse um grito contra a falta de liberdade que nós vivíamos. Essa é a realidade. Eu concordo com isso. E era isso mesmo. E outra, quem nos criticava naquela época eram pessoas que ainda estavam presas a um comportamento retrógrado, que o Brasil, ele não andava junto com o mundo. O Brasil estava parado no tempo, de 64 até quase o final dos anos 70, o Brasil estava parado. Então as pessoas ficavam, tinham uma mente antiquada, uma mente, como a gente dizia na época, quadrada. E eu acho que o nosso filme libertou muito a mulher. Porque a mulher, ela ia assistir o filme e pensava, ora, eu vi muito depoimento assim, de mulher que chegou para mim, né, falou assim, olha, eu assisti o filme e eu pensei, nossa, se ela pode fazer isso, por que, que eu não posso transar, por que, que eu não posso gozar, por que, que eu não posso ter uma relação sexual satisfatória? Teve muita pessoa que veio, então a gente libertou as mulheres, mostrando que as mulheres também podiam ter seu prazer na cama, sabe? Se a mulher também podia tomar a iniciativa do sexo. A gente ajudou a libertar muita mulher. E teve outras que não compreenderam, mas muitas mulheres compreenderam isso. Mas vale dizer também, como citaste antes, de falar sobre preconceito, né? E preconceito está intimamente ligado com a ignorância. E tem filmes de aventura, tem dramas feitos na boca do lixo, que os títulos, foram dados títulos que eram apelativos. Mas muitos dos filmes não eram apelativos, ou hoje poderiam passar na TV às 9 da noite, sem nenhum problema. Então, tem muita gente, como falaste antes, né, que confunde com a palavra pornochanchada. Foi criada, que na verdade eu prefiro chamar de comédia erótica, né? Tem muita gente que acha que daí é pornô e não sabe diferenciar entre sexo explícito, entre comédia erótica e tudo mais, né? Pessoa, né? Aí, ignorância, a gente não discute, né? É ignorância da pessoa. Né? Nicole, então, assim, quero te agradecer o teu tempo, mas só para finalizar, diz uma coisa assim, não quero entrar num lance tétrico, nada, mas assim, o que tu gostaria que tivesse escrito na tua lápide as pessoas daqui a uns 50 anos? Assim, o que tu poderia sentir, como tu poderia te definir, assim, de forma bem breve? Eu sei que tu és uma pessoa multifacetada e tudo mais, mas, assim, como é que tu gostaria de ser lembrada? Vamos ver, assim. Como é que eu gostaria de ser lembrada? Tenta te autodefinir, assim, de forma breve, vamos ver. Fui feliz, fiz o que quis, de vez em quando chorei. Boa. Gostei. Sensacional. Nicole, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Valeu por ter vindo falar com a gente aqui na Showtime, tá bom? Adorei, muito obrigada por ter me convidado. Muito obrigado de novo por teres vindo e ter abrilhantado o programa, tá? Um grande beijo. Depois te mando pela internet o link quando tiver. O programa deve ficar disponibilizado em gravação dentro de umas 24 horas e eu te passo mais o ou link menos em breve, tá bom? Tá, ok, querido, obrigada. Obrigado, tá, querida? Tchau. Beijo, Nicole, tchau. Beijo. Ô, Marco Antônio, parabéns pela entrevista, viu, Marco Antônio? Sempre pela brilhante. Participação e obrigado pelo espaço. E não é para fazer média, mas tem tudo a ver com, sabe que a qualidade da entrevista tem tudo a ver com o entrevistado, né? Então a gente só meio vai largando, vai dando espaço para eles, e quando a pessoa é simpática, que nem ela. Ela é muito simpática, muito simpática. Né, e tá afim de falar abertamente, né? Em vez de ficar fazendo tipinho, como algumas pessoas fazem. Então é muito, muito legal. Então te agradeço a oportunidade de novo e até sábado. Até sábado, correto? Você estará conosco no Showtime Jornalismo. Um abraço. Um grande abraço, querido. Tchau, querido. Um abraço também. Valeu, ouvinte. Tchau.